Vamos falar agora de esporte na nossa programação da RCI, falando de um esporte que tem crescido bastante aqui na cidade nos últimos anos. Estou recebendo o Márcio Castelar, ele que é coordenador das disputas, né, dos treinos, das atividades da modalidade de badminton aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. O badminton, que é um esporte praticado muito na Ásia, né? A gente vê com certo. Muita popularidade na Ásia. Para quem está nos ouvindo, quero até visualizar um pouquinho de como é o badminton. Muitas pessoas aqui no Brasil associam esse esporte ao jogo da peteca? Isso, ao tênis, à peteca. Outros dizem que é o mini tênis. Mas é um esporte, visualmente, quando se olha a quadra, lembra muito a quadra de tênis, porém... É um esporte que a peteca não pode bater no chão, diferente do tênis que a bola bate no chão e consegue o jogo, né? No caso, a rede, inclusive, é elevada, né? Ela parece um pouco a rede de vôlei também. Isso, ela tem a altura de 1,5 metros, a rede. E a disputa pode ser em simples, masculino e feminino, dupla masculino e feminino e dupla mista também. Então é um esporte muito integrador, as famílias participam, nós temos casos de pessoas que foram levar os filhos para participar e os casais estão jogando, porque não, né, não tem uma diferença de força e é um esporte de bastante agilidade. Eu lembro até que, questão do quê? De uns 8 anos atrás, mais ou menos, houve a primeira edição de um torneio internacional aqui em Foz do Iguaçu, e na época se chamou muita atenção, né, para a questão da disputa do badminton, que era um esporte até então pouco conhecido. Agora, hoje, aqui em Foz, já há inclusive uma associação de badminton? Isso, hoje nós temos a Associação de Badminton Cataratas Foz do Iguaçu, que tem esse objetivo de consolidar o esporte na região, né? Com torneios também associados a uma liga que nós estamos montando. Vai ter esse ano já, são 3 etapas, uma acontece em Foz, uma em Curitiba, outra em Foz, fazendo com que a população venha ter mais acesso à prática desse esporte. Então a associação hoje, nós temos 2 núcleos funcionando com crianças, um na comunidade, no centro comunitário da Vila C, e um outro na Associação Fraterna Aliança, que fica no Porto Meira. E ali a gente aproveita para resgatar talentos, né, e selecionar para nosso centro de treinamento de rendimento que acontece ali no GRESF. Eu vou falar justamente desse centro, porque ele conta com atividades tanto no período da tarde como no período da noite. Como é que estão divididos até esses trabalhos aí de iniciação e prática do badminton? Isso, na segunda, quarta e sexta, das 14 às 16 horas, né, e terça e quinta, das 19 às 21 horas. O pessoal que deseja conhecer, nós temos aí aulas experimentais, pode ir lá conhecer o esporte, e temos todo o material de apoio que se pratica, as raquetes, peteca, rede, tudo lá. Então é só chegar... Se falar que nos ouviu na rádio, ganha aí, pode ganhar um presentinho. Olha só, então você que tem interesse em praticar, chegue lá no GRESF e diga, olha, ouvi a entrevista sobre o badminton na sintonia da RCI e poderá ganhar um presentinho, como disse aqui o Márcio Castelar. Tem uma ideia já de quantos praticantes do esporte estão presentes, não só em Foz, mas região de fronteira? Olha, nós temos uma parceria, né, com o pessoal do Leste, da Argentina, tem um pessoal de Monte Carlo, que é uns 130 quilômetros daqui, e quando nós vamos disputar, como tiver agora o final de semana, a primeira etapa do Paranaense, eles compõem a nossa equipe também. E nós viajamos, nós estamos em cerca de 30, 40 atletas, isso que disputam torneios. Praticantes, nós podemos aí colocar a média de 90, 100 praticantes já, com esses núcleos que estão iniciando esse ano. E você citou aí a questão de que o badminton é um esporte integrador, né? As famílias participam. Que vantagens, até que propaganda a gente pode fazer desse esporte para as pessoas que querem conhecer? Foi interessante, vou contar da minha história, por exemplo, que quando eu conheci o badminton, eu comecei a trabalhar juntamente com o professor Eliseu aqui na cidade, ele me apresentou o badminton na época, e fazendo parte de uma equipe para formar os torneios internacionais. E o que me chamou a atenção do badminton, que como eu atuo como personal trainer, é trazer como um trabalho aeróbico. As pessoas, alguns gostam de correr na rua, outros não gostam de correr na rua. Então, é um esporte bastante aeróbico que ajuda no condicionamento físico. E daí eu fui vendo que as pessoas foram se aproximando e com facilidade se integrar uma com as outras. E não tendo a dificuldade, porque, por exemplo, alguns outros esportes exigem mais uma... habilidade específica para que se inicie. O badminton, ele tem facilidade de iniciação. Então você consegue ter o jogo já na primeira, segunda aula, você já está fazendo um jogo de badminton. E isso você quer cada vez mais descobrir esse jogo e vai se entusiasmando. Então, nós separamos bem os grupos, né? Pessoas que estão, por exemplo, nós temos atletas que podem chegar à questão de alto rendimento para a seleção brasileira. Tem outros que querem só praticar como atividade física. E tem outros que querem participar dos estaduais. Então, são treinos específicos para cada biotipo de pessoa, individualizado, né? As regras são simples? A regra é muito simples, é partida melhor de 3 sets, como vôlei, né? 21 pontos corrido. Quando chega numa competição, por exemplo, até o 11º ponto, para, tem um intervalo de 1 minuto para descanso. E se for para o terceiro set, aí chega ao 11º ponto, muda de quadra, de lado de quadra e continua o jogo. Então é um jogo simples, a peteca encostou no corpo da pessoa ou colocou no chão, é ponto do outro, e assim vai seguindo. É bem simples e fácil de praticar. Pois é, e Foz do Iguaçu já conta aí com um circuito de competições, de torneios ao longo do ano para os praticantes? Sim, esse ano nós teremos a última etapa do estadual, vai ser aqui em novembro, em Foz do Iguaçu. Agora em agosto, do dia 10 a 12, nós teremos a 8ª edição do Sênior Internacional Sênior, que vai estar acontecendo no ginásio de Costa Cavalcante. E teremos também aqui uma primeira etapa da Liga. A Liga vai funcionar com disputas em equipes. Então, cada convidado está formando sua equipe, uma competição internacional, né, que vai estar dando premiação em dinheiro também. E olha, é bacana realmente a gente ver no YouTube, inclusive, vários vídeos aí de badminton com jogadas incríveis, né, ralis ali que acontecem entre os praticantes, e vale a pena destacar isso também, badminton, esporte olímpico. Sim, o esporte olímpico no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, foi muito interessante que a mídia conseguiu transmitir a maioria dos jogos do badminton, foi popularizando o badminton. Nós tivemos dois brasileiros, né, um rapaz e uma moça representando o Brasil, e os dois conseguiram a vaga, não pela vaga país, que é oferecida ao país que cedia a Olimpíada, mas por pontuação no ranking. E hoje, um dos nossos jogadores do Brasil está em 35º do mundo. Isso é muito importante, que vai ter a oportunidade de fazer intercâmbio em outros países, saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro e está para o mundo. Né? Então é um esporte olímpico que tem atraído a atenção de muita gente. Muitas pessoas jogaram futebol, inclusive, né? Nosso país é um país do futebol, como se diz. Foram para levar a esposa para jogar badminton e acabou ficando no badminton. Então isso é muito interessante. Eu não tenho dúvida de que o potencial de crescimento é enorme, né? No país e também aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como a gente observa já desse trabalho. Eu conversei aqui com o Márcio Castelar, ele que coordena, né, esses trabalhos da modalidade de badminton aqui no município de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e sucesso aí nessa formação de atletas aqui na cidade. Eu que agradeço, Guilherme, pela essa oportunidade, né, de poder divulgar mais esse esporte. E todos estão convidados para poder ir lá conhecer, praticar. É um ambiente muito bom e que você vai ter a oportunidade de praticar uma atividade física, de praticar um esporte que ajuda a desestressar nesse mundo moderno em que as pessoas vivem com estresse muito alto. E aí conseguimos ali fazer com que tudo se termine bem. Então todos estão convidados, segunda, quarta e sexta, das 14 às 16 e terça e quinta das 21, das 19 às 21 horas.